Avianca Caldo, autorizada no 03 Summit Alpha. Pouso Avianca, tá liberado por Stack 3259. Pode, fica autorizado. Quando a passagem do voo, ali mantém o TAN 3663. Bono 891, sala de 26, libera para sua direita, reporte pista livre. Direita vai reportar pista livre no 891. Bom dia, voo 9021, na sinal baixado travado. Voo 9021, bom dia, mantém aproximação, aguarda autorização para pouso, informa o Airbus da TAM alinhando para decolagem. Gente, obrigado. Livrou 891. TAM 3663, o vento 150 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Autorizada decolagem, pista 10, TAM 3663. 1891, chame solo em 121, décima 1. 211, boa. Oi, Salvador, bom dia, Xaner 6312, ponto de espera da 10, ciente para a extração. Xaner 6312, bom dia, mantenha o ponto de espera. Só ponto de espera. TAM 3859, então desconsidere a última autorização, reporte quando totalmente pronto. TAM 3859, negativo. Quando estiver totalmente pronto, reporte quando pronto está puxo, desconsidere a última autorização. Ah, tá pronto já, o operador aqui tá passando embaixo aqui da nossa aeronave. Então tá totalmente pronto. Não. Então aguarde. Solo, voo 1891. Voo 1891, autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05891. Então 3859 copiou o solo. O 3859 está totalmente pronto. Totalmente pronto no 03 autorizado. Autorizado. TAM 3663, decolado 228, chame controle Salvador em 120, décima 8. Grato, TAM 3663, bom dia. Juliette, Serra Tango, bom dia, autorizado táxi, reporte ponto de espera, pista no 7. Xaner 6312, após a passagem do Boeing 737 da Gol, que pousa pista no 0, autorizado alinhar e manter pista no 0. Após a passagem do tráfego da Guarda, 0, Xaner 6312. Voo 9021, solas 29, libera direita, solo 121, décima 9. 219. Sobre Salvador, TAM 3663, efetuando o desvio, voando agora a posição líder. Gente, para 3663. Gente, para conferir, aguarde cópia. Guardando, ele tem a ser entrevista? É a lei da morte, né? Obrigado. Autorizado a aproximação final da pista 10, reporte no lote. 2000 autorizado, EMS, no lote 6362. EMS, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Eu, a turma está informando aí no 219, só para dar dica aí para ela não... informar a frequência, ok? Não consegui a informação, o voo 9021. Quando ela informou o voo da torre, ela está passando para a gente a frequência 119 para chamar o solo. E é o 211. Ah, sim, vou verificar isso aqui. Obrigado pela informação. Nada. Não, aqui fala que é o 211. Salvador, TAM 3663, agora na proa 230. Para desvio de informação. Ponte, eu aprovando Leda ao término, 3663. Sim, TAM 3663. Né, 63 no 1, tá no gate 02, tá pushback estacionamento. Número 2, no setor aguarda, está na 63 no 1. Guarda. Só 3733, pronto, cobre. Pronto, 3733. Autorizado, Salvador São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva à direita, saída da EL, Lida, Motiva. Via peso 1 a 0, o base, o peso 1 no 6, BHZ conforme a rota do plano de voo. Transponder 5575, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado Salvador Congonhas, nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, na Dael Leda Motiva. Foi pro Zulu no 0, poupado, pelo Zulu 1-6, BHZ, e segue conforme o plano. 5575, transponder 1208 ao controle. Autorizado 3733, está na 1-1. Então 3733, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Táxi 3859, 4 horas, alternativa. É, Guarulhos com 177. Via autorizar táxi até o ponto espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95. Ajuste altímetro no 020. Ok, ponto espera 3895. 3859. Oxalé 63 no mais 5 minutos. Tango Juliette Serra Tango, decolado 233, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Tango, muito grato. Solo Salvador, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, contato radar na decolagem, saída Arbo. Sobre o nível de voo 080. Afirmativo, subindo 080, sem restrição 3000. Juliette Serra Tango. Confere. Grato. 47 a bordo, 47, autonomia 5 horas e 20, alternando palmas. Detaxe até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 10019. Para 19, senhora, Pátio, Pátio 1, via Índia, ponto de espera 10, lá 14895. Lave decolou da pista 17, Antiali 3, 10, mesmo perfil de saída. Estamos aguardando a autorização do controle para autorizar a sua decolagem. Salvador, bom dia, voo 648, cruza 210 para 150, informação ótima. Volume 648, identifique. Essa é via Mari para o 050. Via Mari para o 050. Pode para a Mari? Oi, Mari. Sobre a 1, melhor, se quiser estar bem direto. Foi TAP, o volume 648. Falou, obrigado. Após a passagem do ATR da Azul, a calda autorizado push, estacionamento no portão 02. Após a passagem do ATR, autorizado push, vai chamar para o time, estacionamento 02. certo, tá com qual cruz aí para o destino? 276. Gente, eu vou direto pro destino. Direto ao destino, Iguaçu, certo. Sou 2714, mantenho o ponto de espera como número 2. Mantenho número 2, 2714. Chame 332, chame torre, frequência 11895. 295, pode ir. Após o pouso da aeronave da Avianca, agora passando o marcador externo, será autorizado alinhamento e decolagem. Após o pouso ali, mantenha 3859. Chanel 332, bom dia. Externo baixou até a voz, João. Chanel 332, bom dia. Ajuste no 020. Vento 1,40 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 1-0. Pouso 1-0. Quanto é o vento? 1,40 graus, 1-0 nós. É. Autorizado, seu 3733. O 648 desce a 2 mil pés, ajuste no 019. 6332 no solo 41, na libera próxima direita, chame controle solo, em 12, 1 decima 1. Facilita 6332, virava já. Salvador, Xané 6332, Rompa, Gê. Xané 6332, autorizado táxi alfa, porte antes da táxi 2 Juliette. Rompa, antes da Juliette, 6332. Após a rolagem 2-2 da TAM, autorizado a alinhar e manter, estou no zero. Alinha, mantenha, após o TAM, ajuda 7 no 4. Voo 1648, informa o tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, deslocamento oeste, Charlie 310, livrou 5.600 pés de subida. Positivo, tem o mesmo que pede. Posição de alta. Confere, Juliette, a pede 5.600 pés de subida. Alvo inicial para o B, o Oxalé 631. 1950, para o B. 150-440, confins, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 099. Já até o ponto de espera 90, quando o ponto de espera a torre 118.95, Xenair 631. Fale táxi 737-3146-350, confins. Livre táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 09. Pátio 1 no Índia, no 09, eu ajuste, chama a torre. Obrigado, bom domingo. Xalé 6332, após a passagem do Airbus da TAM, à frente, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Após o TAM, Juliette 09, 6332. Foi 714, vento 1 no 40 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem autorizada, 7 no 4. Xenair 6311, após a espera da 10 da próxima. Xenair 6311, após a rolagem da TR da Azul, autorizada, alinhar e manter, pista no zero. Após a rolagem da TR, autorizada, alinhar e manter, cabeceira no zero, Xenair 6311. Juliette, a TAM solicita o livro sem uma centena e o desvio de 15 graus à esquerda. Prisão de uma centena e desvio de seta. Grato. Do 2714, decolado aos 45, chame o controle Salvador em 120, decima 8. 208, 2714. Salvador, control, can I direct to Flying direct to Dona? My head is position, 6250. Flying Salvador, bom dia, Azul 2714, Momo, transição Momo. É, sai da Momo. Azul 2714, contato radar na decolagem, sobe via Momo ao nível de voo no 60, vigilar. 60, livre das restrições, 2-7-4. E devia. sabe via, senhor? Sim. Salvador, bom dia. 3733, ponto de espera, pronto. 3733, mantenha o ponto de espera, informe a aeronave que iniciou a rolagem, mantendo o mesmo perfil de saída. Tá bom, mantém o 3733. No localizador com a pista de vista, gol 648. 648, complete a aproximação final da pista no zero, chame turno, no 8, decimal 95. Obrigado, até já. Estou em Salvador, muito bom dia, gol 1648, estabilizado em LS da 10. Luno 648, bom dia, ajuste 10 no 9, vento 150 graus, 12 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Positivo, reportar 143, baixo. O Genér 6311, decolado 248, chame controle em Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208. Número 311, contato radar na decolagem, sobe via da EL para o 360, vigilância. Via da EL 360, quando possível para onde? Da EL ou Leda, senhor? Em Leda. Em Mano Leda, 6311. Atenção, qual é o seu chamado de pouso? Mais 50 minutos. Gente. É o azul 274. Chega. Possibilidade de liberar a restrição de acima de 110 na 13ª milha? É liberado já. Obrigado. Chame Centro Recife, 1288, 1260 para voar moto. 288-260, boa. Chame 311. Chame 311. 63, fica para o 6311, senhor. Por gentileza, o senhor tem informação à frente? Informação prodígio de que etiquete? Formação de chuva. Formação não, eu não tenho não. Gente, muito obrigado. 0-3733, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e mantendo no zero, 0-3733. Controle Salvador, Oxalé 6311. Siga. Teria alguma posição do seu coordenado, por favor, para a gente aprovar de ótima? Vou pedir, só um momento. Obrigado. 5-1, libera a direita, chame controle solo, em 1-2-1, décima 1. Libera a direita, 2-1, 1-1, obrigado. Descente 2,000 feet, altimeter 1019, repeat interceptor final approach. 2,000 feet, 1019, area cleared for the LN, Ótima, obrigado, show de bola, linha 3 no 1. Número 3-8, ação de identificação. Mantém nível de voo 090. Voe proa da posição ITAP na chegada a Mari. Chame ideal de descida, rumba 3-8. 4-8, listo. Bola 648, autorizado a taxa via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, gate 4, voo 1648. Rumba 38, desce, mantém o 050. Decolado 254, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 208, boa, tá, peraí, 733. Salvador, bom dia, é o Partida 04. Boa, 3733, decolado, 3733, sobe contato radar na decolagem, sobe via da El para o 360, vigilante. Via da El para o 360, 3733. Sente patrulha 04, condições de decolagem da presente a partir do bate? Sente patrulha 04, ajuste no 020, vento 150 graus, 12 nós, decolagem autorizada pro a norte. Salvador, voo 2065. 2065, eu vou de copo. Guardando. Solo Salvador, bom dia, voo 9098. Voo 9098, número 2, copo aguarda. Guardando. Fora do solo, patrulha 04. Gente, patrulha 04, no visual, mantenha referências visuais. Decolar 256, acione o transponder padrão, aguarde transferência. Vai acionar 0167 do transponder, o patrulha 04. Saída da El Leda Motiva, Delta de 10 Taubaté, conforme rota do plano de voo. Transponder 5094, controle Salvador, opera em 120.8. 360 de voo autorizado, Taguarulhos, pela Pedro 10 Taubaté. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva, 5014 no transponder, 208 ao controle, 2065 da Gol. 2065, cotejamento correto, chame pronto no portão 07. Vai chamar pronto, obrigado. O 9098, pronto, copy. Afirmativo, Gol 9098. Autorizado, Salvador Galeão, nível de voo 360. Decola da pistona 0, curva direita, saída da El Leda, Irume. Open November 857, Monson, conforme rota do plano de voo. Transponder 5013, controle Salvador, opera em 120.80. Aqui autorizado 360 para o Galeão, conforme rota do plano, decola pista 10, da El Leda Irume, intercepta Upper November 857 após Moço. O transponder é 5013 e o controle 208, Gol 9098, posição 5. Confirme então o transponder copiado? É 5013. Pensamento correto na posição 05, chame pronto. Chamada, obrigado. Ah, 50 milhas, remoção de termograso. Posicionado 0167. Nosso escuta o patrulha 04. Positivo, a minha indicação agora está com proa 020. Vou manter essa proa? Vou manter essa proa, sério, deixando Camaçari à nossa direita. Gente, fica atento, a área de Camaçari, mantém as condições visuais. E reporte a 20 milhas de Salvador, patrulha 04. Vai reportar 20 milhas de Salvador 04. Control, first approach, 6250, ILS running 10. 6250, complete final approach, contact tower, frequency 118.95. 118.95, Russian 6250. Uba 38. 6250, automarker running 10. Control de Bruna, desça 2000 pés, ajuste no 09, Uba 38. Para 2000, Vando Duna, bomba 38. Azul 2714, chama Centro Recife, frequência 1288 e alterna 12685. 288, 1285, senhor Centro Recife, Azul 2714. Chanel 6250, check land gear. Wind 160 degrees, 12 knots, clear to land runway 10. Land gear down, lock and clear, clear to land, Chanel 6250. Controle Salvador, é o controle 04. Siga. O 04, autoriza o 04 da presente curva à direita com proa eco para guia de formação. Livre. Centro 3733, chama Centro Recife. A frequência 951, alterna no 3395. Meu Golf, bom dia, prossiga. Ouvi meu par de pista que decola. Aguarde, cópia. S6250 on the ground at 01, leave the runway, turn right, call ground 121.1. 6250, clear taxi Alpha, Juliet, gate 02. Alpha, Juliet, gate 02, Ocean 6250. Papa Romeo, Romeo, Romeo, Golf, Delta 4. Autorizado Salvador para Sierra, no Zebra até o Papá. Nível de voo 140. Decola da 17. Curva à esquerda, saída Momo, código DCT. Conforme rota do plano de voo. Transponder 5524. Controle Salvador, Perino 20, decimal 8. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, a saída é Momo, código DCT. Confirme a transporte de centro. Transporte de centro? Gente, torre agora em 118.95, pressionamento, táxi, decolagem, confirme, tá ouvindo? Hotel Tango Mike, pronto, cópia. Eu confirmo o pátio, a pista que lá decolar. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu, Papá. Nível de voo 280, decola da pistola 7. Curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, via Pesuzu 21, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5023, transpondo controle 1208. Papá Romeu, até o Tango Mike, atendimento correto com o CCLB? 6. Seja ciente, chame agora a torre para acionamento, táxi, decolagem 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. 04, me escuta? Sim, escuta, escuta. Siga na sequência livre, chame o controle no retorno. Vai, vai. confirma, está autorizado a interceptar o localizador aqui, para 138? Confirmo. Estabilizado. Controle Salvador, bom dia, gol 90, 14, passando o nível 200. Sete da informação. 1094, ação de identificação, desça via Mário para o nível de voo 070. 070, autoriza voar direto do Bruno, dá presente, gol 094. Ativo, é o número 4 para aproximar. Sete, gol 094. Está visual com a pista? Negativo, ainda não está visual. Uma 38 já está no glide, localizador? Afirmo, tá, foi LS e agora pegou visual com a pista. Ponte aproximação, final, chame tudo, número 8, decimal 95, Uba 38. Completará a chamada 2, 118, 95, Uba 38. 15196, CS para 2010, ajuste no 019, pressão no 020 agora, autorizada a aproximação final. 2000 no 020, autorizado a aproximação final, ajuste no 019. O 9098, pushback, acionamento, portão 5. Portão 5, secretário, chame táxi, gol no 098. Chamada para o táxi 9098. Romeu Golf, autorizado acionamento. Reporte pronto para o táxi. Eu poderia confirmar o vento por 1-3-8, gentileza? Afirmo, vento 1-5-0 graus, 1-3 nós, 1-3-8. Zero velocidade TAP, 5996, controle. Sim? Zero velocidade em TAP? Obrigado. Tá. Galáxia 3000 pés, 3896, ajuste no 020. 1020, 3000 pés, 3296. 1094, desce 4000 pés, ajuste no 020. Desce 4000 pés, 1020, gol no 094. Boa, 1561. 1561, a sua identificação, dessa via Mali para o 050. 050, obrigado. Logo 9098 para o táxi, temos 1128 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 35. 098, a 5, ponto espera do 1925, ajuste 1020, móvel. Pátio Índia, ponto espera 296 da TAM, 2000 pés, autorizada a aproximação final da pistão 0, como número 2. 2000 pés, autorizado o procedimento, 296. Azul e Salvador, bom dia. Azul 4207, informação Oscar. Azul 4207, a sua identificação, dessa via bonte para 4000 pés, ajuste em Salvador. 1020. 4010, 1020, acho que dá bom. Possibilidade com Arduna? Mantenha a chegada aqui. Mantenha a chegada, Arduna está aqui. Hotel Tango Mike, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Bom dia, gol 9098, ponto espera, pista 10. Gol 9098, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha 9098. Pés, gol no 0, no espaço. E Salvador, bom dia, azul 5196, final 6236, estabilizado. Azul 5196. Bom dia, ajuste no 020, vento 150 graus, 13 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, segura na nota. Mike, autorizado, ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto a cabeceira. Não. para Congonhas, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Pela pessoa 1-0, Subac, a pessoa 1-6, conforme. 5036, transponder, controle 1-2-0, decima 8. Decima 9-5. 2-9-5, obrigado. 1-0-9-4, desça para 2006, autorizada final do procedimento ESS-3, depósito estabilizado no localizador. 10-2000, autorizado sinal elétrico aí, apartamento avisado localizador, voo 1-0-9-4. 1-5-6-1, desça para 3000 pés, está autorizado direto e dono. 3000, autorizado direto e dono, voo 1-5-0. Hotel Tango Mike, decolagem autorizada, pistão da 7, o vento 1-30 graus, 1-5 nós. Você 4207, confirme a sua velocidade. Está com 3109. 4207 é número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Reduzido agora para 2509, do 4207. E Romeu Gosto, conta no braço 97, confirma o vento 33, Romeu Gosto. Afirma o vento 1-20 graus, 1-5 nós, Romeu Gosto. Autoriza o ingresso 97? Afirma autorizado, ingresso, reposta alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Romeu Golf. Para alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Romeu Golf. Alfa Tango Hotel, Tango Mike, decolado os 2-0, chame o controle Salvador em 1-2-0, decima 8. Alfa Roberto, Tango Mike, 1-2-0-8, boa. Tá 3-8-9-6, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós, check trem, pouso autorizado, pistão no 0. Tem baixada travada, livre, pouso 1-0, tá 3-8-9-6. Pelo 394, essa identificação autorizada a chegada à Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1020. Combine 20, desce até os 50, chegada à Mari, alguma chance vai, tá pico. Aguardo. Estabilizado localizador, gol 1094. 2094, metrô no 8, decimal 95. 3-9-8-9-5-9-0-9-4, pode ir. Papá, Romeu, hotel, Tango Mike, retornação para evitar tráfego, curva esquerda para 240, limite radial 240 de Salvador. Esquerda 240, limite 240 de Salvador, Tango Mike. Da Tango Mike, tudo mantém nível de voo 280. É o 280, tá, Tango Mike. Bom dia, Pátio Índia, ponte espera 2956. Após 5 minutos e meia, observa a aeronave da Gol saindo do portão 07 para o ponto de espera após o ingresso Juliette 01. Gente, atento ao Gol saindo para o ponto de espera e ingresso para 01, azul 5196. Fiz uma meia milha de rumo nordeste, cruzando nível de voo 060 para 2000 pés. Ao cruzar nível de voo 060, está autorizado o resto da navegação na proa de Elefa. Estar atento, ponto 060, voo Elefa, hotel Tango Mike. Voo 394, solicite passe. Voo 394, aguarde. Voo 6648, Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida por Cajamo, Caju, diâmetro 17. 5046, transponda, controle 120, decimal 8. 0104. Conforme o plano, saída por Cajamo, Caju, transponda, 5046, controle 108. Correto, interprofissionamento. Chamará para buscar estacionamento com o nome 648. Paulo Salvador, bom dia, tá 3896. 3896, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 3296. Bom, 9621 na posição 3, 3, 3, 3, 3. É 3896, reautorizado. Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, teste da Juliette, 3296. Voo 9098, Torre. Prossiga, Sereno. Pessoal, com o Wang 737 da companhia, curta sinal para pouso, pista no zero. Afirmativo. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista no zero, voo 9098. Gente, após a aeronave, ali mantém pista no zero, voo 9098. Romeu, Romeu Golf, ainda mantém a posição, aguarde coordenação e autorização do controle para sua decolagem. Azul 4207, está para 2500 pés. 2500 pés, azul 4207. Uno 094, no solo 25, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 decimal 1. Libera a próxima direita, chama solo 211 igual a 094. Decimal 95. 95, bom. Azul 4207, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS, o reporte é estabilizado no localizador. Autorizado 2.000 pés e o procedimento é X-Ray 910, vai informar no localizador. Ano 394, desça para 3.000 pés.